fundamental para o time no título da Copa do Brasil do ano passado, passando para o terceiro carioca, o Fluminense, que para mim o seu principal destaque está na casa-mata. A contratação do Cristóvão Borges foi fundamental, o Renato estava com um time muito bagunçado, e tem também o Conca que volta, o Fred, um time muito forte. Quarteto ofensivo muito bom, né? Conca, Wagner, Walter e Fred, um bom ataque, e o Rafael Sobis na reserva. Falando então dos times paranaenses, Atlético Paranaense, que tem como principal destaque o Ederson e também o Marcelo, e o Curitiba com o Alex. Vamos aproveitar o último ano de profissional do Alex. O Alex vai se aposentar no final do ano. Vamos curtir esse jogador que joga muita bola. Falar dos baianos, o Bahia, que tem como principal nome o Lincoln. Lincoln, que já passou por diversos clubes do futebol nacional e também internacional. E a equipe do Vitória. Vitória, que tem o Souza, aquele jogador que já passou pelo Internacional, foi campeão gaúcho com o Internacional, fazendo gol em final, inclusive. É o outro time baiano. Pernambucano, temos o Sport, né? O único time pernambucano na elite, já que o Náutico caiu ano passado. O principal nome do Sport é o centroavante Neto Baiano. Neto Baiano, jogador que já fez muitos gols aí, inclusive foi artilheiro do Brasil em temporadas anteriores. Times mineiros, temos o Ronaldinho Gaúcho no Atlético, como principal nome, junto com o Diego Tardelli. E a equipe do Cruzeiro, também a atual campeã, tem o Everton Ribeiro. Acho que vocês podem falar um pouco dos catarinenses, os três catarinenses que disputam essa competição rapidamente. Chapecoense, que está estreando na Série A, né? Tem o Rodrigo Grau, que é ex-gremista. Não é muito conhecido, mas é um time que promete não fazer feio, né? Criciúma, que tem o Luca e o Paulo Baier, veterano Paulo Baier, contratado do Atlético Paranaense. E por fim, dos três catarinenses, o Figueirense, que está nessa pendência de se vai jogar Série B ou não, cada de casa. Que tem o veterano Marcos Assunção, que bate falta e jogava no Palmeiras, bom jogador, mas já está na sua última temporada, talvez, né? E os paulistas, né? Os quatro grandes de São Paulo, Corinthians, que tem como craque o Renato Augusto, bom jogador. Também tem o Luciano, jovem promessa. Palmeiras com Allan Kardec, centroavante Allan Kardec, fazendo uma boa temporada. Valdívia também, Bruno César, bons jogadores. Santos, meninos da Vila, tem o Cícero, capitão do time, o grande craque, foi vice-campeão paulista, né? Mas é sempre um time a ser visto. E o São Paulo, que tem Luiz Fabiano, Alexandre Pato e Ganso. É um time de respeito, pelo menos por nome, né? Mas vamos ver se vai se concretizar no Campeonato Brasileiro. E o Goiás, fechando os 20 times, o Goiás, que perdeu seu treinador Nelson Moreira, mas é um time sempre que vai bem no Campeonato Brasileiro, acabou em sexto na temporada passada, tem como grande jogador, assim, destaque o Amaral, e tem o atacante Araújo também, que é um bom jogador. Não sei se vocês... Bom, tem uma questão particular desse campeonato, que seriam os times paulistas e cariocas que estão mal, não estão tão bem, né? Tem uma questão que a gente tem que ver como vai ser durante o campeonato. Exatamente, um ponto a ser observado, mas como já estamos estouradíssimo de tempo, vou passar para os meus apresentadores, Lucas Delgado e William Boes, que vão passar rapidamente a rodada do campeonato para encerrarmos este programa, esses 20 jogos que vão acontecer, esses 10 jogos que vão acontecer nessa rodada do Brasileirão. É só para a gente finalizar, antes de passar a rodada do Campeonato Brasileiro, eu queria só citar, né, que o Bom Senso FC tá preparando aí algumas medidas para ser tomadas, inclusive uma conversa com a presidente Dilma, para tentar combater essa questão do calendário, muitos atletas jogando, poucos atletas jogando muito, né, e muitos jogando pouco, jogadores sem condições para, inclusive, viver por causa desse calendário, digamos, esdrúxulo que a CBF e a TV Globo montam para o futebol brasileiro. Tá certo, então, no jogo, sábado tem 3 jogos abrindo o Campeonato Brasileiro, o Fluminense pega o Figueirense, o Inter o Inter recebe o Vitória da Bahia, e a Chapecoense recebe o Curitiba. O São Paulo, no domingo, já na tarde de domingo, o São Paulo recebe o Botafogo, o Atlético Paranaense recebe o Grêmio no Orlando Scarpelli, o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians e o Bahia enfrenta o Cruzeiro. O Flamengo também recebe o Goiás, o Santos recebe o Sport do Recife, e o Criciúma fecha a primeira rodada jogando contra o Palmeiras. Agora 1:06, este foi o programa Radar Esportivo de hoje, que teve a minha apresentação de William Boécio e também do meu colega Lucas Delgado. Na produção, Bernardo Zamperetti, Eduardo Simeone, Júlio Desordi, Marina Fortes, Nicolas Lira, Rodrigo Tiel, Vanessa Oliveira, Victor Carlotto, Vinícius Santos, Wagner Freitas. A edição foi dele, André Alves. A técnica foi de Renato Molina. O Radar Esportivo tem orientação do diretor de programação da Rádio Universidade, Milton Oliveira. Siga-nos no Twitter, twitter.com/radaresportivofsm, e

Eles usaram o áudio daquela rádio fantasma russa, o VB76, que tem lá, que até hoje é um mistério, né? Ninguém sabe decifrar, afinal de contas, por que cargas d'água aquilo existe. Aí, ó. Molina já colocou de novo aí pro pessoal reconhecer. Então, essa rádio fantasma aí, a UVB-76, né, ela tem esse sinal com esses barulhos estranhos, pelo menos desde 1982. E ninguém sabe até hoje por que ela tá no ar, né, se tem algum propósito, mas ela permeia aí o imaginário da galera pelo mundo todo, né, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver praticamente muitas histórias, e histórias até diferentes e divergentes sobre o assunto. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais aí sobre a UVB-76, é um assunto bem interessante aí para quem gosta dessa... Tanto mais, né? Porque... É, dessa curiosidade aí. Então, continuando, né, falando da nossa trilha, os paulistanos aí liberaram esse mês aí o meio termo pra gente ouvir. É um disco que eu gostei bastante, né? Eu trouxe, até comentei com o Léo e ele disse, não, vamos colocar de trilha então, que é uma novidade, a gente... Tava, né, em dúvida do que colocar de trilha. E o Chuva Negra, ele é formado pelo Rodrigo Chinho no vocal, Thiago e Matheus nas guitarras, o Gabriel no baixo e o Marcelo na bateria. Para dar sequência ao nosso programa de hoje, vamos com o quadro Garagem. Toca a vinheta aí, rapaz. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo. É a garagem do inferno. E no Garagem de hoje nós vamos mostrar duas bandas, uma aqui do Rio Grande do Sul. Três bandas, uma aqui do Rio Grande do Sul, uma banda chilena, a banda gaúcha Everyone Goes to Space. E a outra, e a gaúcha chilena... também é a Campbell Trio. Eu peço desculpas aí pro pessoal, que eu tô meio maleixa. Eu também tô com uma dorzinha de garganta que pegou. E a banda chilena seria Estrutura de lo Negativo. É, a banda Epifania, né, que abre o nosso garagem, abre a nossa garagem hoje, que é do Chile, eles vão tocar no estúdio Blackbird em Canoas no aniversário de um amigo, Ender, que eu não vou aparecer, mas eu já vou adiantar os parabéns pra ele. Então o show da Epifania contempla a turnê que eles estão fazendo de lançamento do disco Estrutura de lo Negativo, do qual a gente escolheu aí dois sons para tocar para vocês, que a banda aí é meio nova e é importante mostrar. Essas músicas que a gente vai tocar deles estão disponíveis no Bandcamp da banda, que é epifania.bandcamp.com, para quem quiser ouvir o restante aí das músicas do Estrutura de lo Negativo. Então, na real, todo esse garagem eu trouxe os sons que vão rolar lá nos cumpleaños do amigo lá. E a próxima banda é uma banda que eu gostei bastante também, que é aqui do Rio Grande do Sul. É um emo punk, assim, com integrantes de Canoas emo e punk. Porto Alegre, que é a Everyone Goes to Space, que conta com o Marco na bateria e nos vocais, Felipe na guitarra e nos vocais, e Guilherme nos vocais e no baixo. Eu gosto assim quando todo mundo canta, todo mundo se mete. E eles também têm Bandcamp. O Bandcamp da gurizada é everyonegoestospace.bandcamp.com e lá tem toda a demo deles lá disponibilizada para quem quiser ouvir. E a última e não menos importante é a mais antiguinha dessas bandas até, que é a Campbell Trio. Eles lançaram esse EP em 2011, que é o Sings the Blues, que é aquele que a arte da capa são as teclinhas do piano, todo em preto e branco, bem legal, bem clássico assim. Então, pro nosso garagem de hoje, a gente já pode tocar o som. Ah, Nada. Uma correção aqui do nosso editor, que não vai rolar a Campbell Trio, só vai rolar a Epifania e a Everyone Goes to Space, aí a banda do Chile e a banda com os integrantes de Canoa e Porto Alegre. Então agora eu vou chamar os sons do Garagem, que é a Epifania com Pandemia, La Muerte del Desespero e Sobre Saber-se Humano, Sobre Entender-se um Peligro, e da Everyone Goes to Space, a Empty Swimming Pool, e também da Everyone Goes to Space, que é o melhor título que nós já comentamos aqui da tarde, que é Lazier Martins Goes to Space. Toca lá, Molina. Voltamos então, agora são 1h34 e vocês ouviram agora o nosso Garagem com a banda do Chile, a Epifania, do disco Estrutura de Lo Negativo, Pandemia, La Muerte de Desespero e Sobre Saber-se Humano, Sobre Entender-se um Peligro. Vocês ouviram também a Everyone Goes to Space com Empty Swimming Pool e também Lazier Martins Goes to Space. Eu não consigo, eu jamais vou conseguir falar sério assim esse título. Aí a gente pede desculpas, né, que no nosso Garagem deu uma quebradinha, eu anunciei que ia tocar a Campbell True, mas no fim não rolou. Os problemas técnicos que acontecem problemas no programa técnicos. Ao vivo, né? Agora nós vamos pro nosso Endiabradas. Toca lá, mulher. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Olá! Sabia onde está? Achamos que talvez não fosse levar... E o nosso Endiabradas de hoje, então, uma dica é minha e a outra é do Léo. E o Léo trouxe pra esse Endiabradas, que ele tá de nosso editor hoje, não sei se ele quer vir aqui comentar, venha! Ele recomendou, então, a banda Pega Monstro, que é uma banda de Lisboa. É isso aí, Léo? Confirma pra nós ou não. Dois microfones? Boa tarde, então, ouvintes do Santa Demo. Pra quem comeu sanduíche de presunto ontem, na Sexta-feira Santa. Pra todo mundo que é rebelde aqui nesse mundo. Ai, ai. Só pra começar bem, assim, essa minha... Hã? O Molino está indignado com os comentários. É sempre bom indignação. Enfim, pra esse Endiabradas, então, eu me lembrei que tinha uma banda de duas irmãs da cidade de Lisboa, na capital de Portugal, que se chama Pega Monstro. Elas vieram de uma banda chamada Os Passos em Volta, que são as irmãs Maria e Júlia Reis. Ancoradas pelo selo Cafetra Records, elas procuraram inspiração nos Pega Monstros. O que é isso que a gente não sabe? São brindes em forma de adesivos que vinham incluídos nos pacotes de batatas fritas nos anos 90. Pra você comer. Não só sou eu que me indigno também com coisas nonsense. E também as influências dela, pro som delas, elas são influenciadas pelo Jay Richard, pelo Sonic Youth, My Blood Valentine e Vivian Girls. Além também de algumas influências do lado português, elas são influenciadas pelo Zeca Afonso, grande compositor das revoluções lá em Portugal, e também Antônio Variações, que é quase um Tony da Gatorra lá no em Portugal. E é muito bom o som dos caras. E também é muito bom o som das gurias. Elas são bem de influência. Então, seria isso meu comentário sobre a Pega Mão. E também tem a banda que a Andressa trouxe. Isso aí, então. Valeu, Léo. E a nossa outra dica de Endiabradas é a banda The Skins. É uma banda de rock oriunda do Brooklyn, mano. Formada pelos irmãos Bailey, Riff e Kaya McKayton, junto com uma dupla de guitarristas e amigos deles da School of Rock, Dave Spencer e Russell Shell. E eles lançaram o EP intitulado The Skins em 2012. Então, apesar dos membros da banda, se vocês verem os vídeos deles, quem não conhece, eles terem entre 17 e 22 anos, eles tocam como profissionais mesmo. Eles mostram uma interpretação bem soul do rock. É um som com uma levada bem massa e muito bem tocado. Então, talvez tenha sido essa energia aí, essa atitude, né, entre família e amigos, acompanhadas de demos como Surf e Dead Hands, que chamaram a atenção aí do produtor, do Rick Rubin, que já, quando conheceu eles, começou a fazer música com a banda lá no estúdio dele em Malibu. Então, a The Skins eu conheci bem por acaso, assim, procurando uns vídeos de afropunk, assim, E eu tava olhando, eram uns vídeos do Bad Brains, assim, e eles estavam relacionados, daí eu abri, assim, e me surpreendi, assim, achei muito bom. Então agora, pro nosso Endiabradas, a gente vai ouvir as dicas do Léo, com a banda aí portuguesa Pega Monstro, com Paredes de Couro, Mais Rápido, Satriane, Macaco e Palope. E a minha dica do Endiabradas, a gente vai ouvir o The Skins com Killer e Surf. Taca lá, Molina. Thank you. We'll be right back. Viram aí o nosso Endiabradas? A dica do Léo foi com Pega Monstro, Paredes de Couro, Mais Rápido, Satriane, Macaco e Palope. E da Days 15 aí, que inclusive o Molina gostou bastante aí da dica, foi Days 15 com Killer e Surf. Faltando agora mais ou menos um ou dois minutos para as duas da tarde, nós vamos para um pequeno intervalinho. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas. E 59 minutos. Como o diálogo está mudando a vida dos gaúchos? Conselheiro Gildo Milman. Com diálogo entre a sociedade e o governo, promovido pelo Conselhão, estamos implantando o Centro de Direitos da Pessoa Idosa na Rua 7 de Setembro, 713. O centro vai facilitar o acesso às políticas públicas através de acolhimento, informações e apoio. Assim como essa, mais de 170 propostas já foram implantadas pelo governo estadual. O diálogo promove a igualdade e faz a diferença na vida dos gaúchos. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, foi o sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, foi o sol de la mañana. Recentemente, o ator Marcelo Serrado e sua esposa Roberta Fernandes tiveram filhos gêmeos. Hoje, os pais vivem a emoção da amamentação todos os dias. Se você também tem um bebê, conte com um profissional de saúde para escutar você e passar mais tranquilidade para a sua amamentação. Até os 6 meses, dê apenas leite materno. Depois, dê alimentos saudáveis e amamente até os 2 anos ou mais. Procure uma unidade de saúde. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu mesmo falo, isso é chato pra caralho, isso é chato pra caralho. Do trampo pra casa e de casa pro trabalho, o metrô tava lotado, isso é chato pra caralho. Vamos gravar aí? Vamos lá. Estamos de volta então aqui com Santa Demo pelos 800 AM da Rádio Universidade de Santa Maria. Agora são 2h02 ou 03 minutos. Então vocês que estão nos ouvindo, enviem materiais, enviem suas músicas, comentem sobre bandas que vocês conheceram e que vocês gostaram, porque a gente está aqui para dar espaço e imagino que as bandas estejam à procura desse espaço. Então nos informem, nos comuniquem que a gente vai tocar, a gente vai conversar, a gente vai divulgar de alguma maneira. Pra gente trazer banda aqui pro estúdio também, só falem com a gente que a gente traz. Exato, material novo sendo lançado, algum clipe, alguma música. Vocês falem com a gente traz vocês, enfim, a gente troca um papo. E é isso. Também nos contatem pelo e-mail santademo800am@gmail.com pelo Facebook, a nossa página é facebook.com/santademo. O nosso blog está sendo reativado, assim que está, nesse processo de reativação, que é santademo.wordpress.com. E depois desse intervalinho, a gente dá sequência no programa com o nosso pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... venha para o Pacto da Semana. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que a Maria Helena tá nos escutando, porque ela tá curtindo as coisas da página ali. E ela sempre diz: eu adoro Santademo, mas eu não tenho como levar a sério essas vinhetas, cara. Então, um beijo se ela estiver nos escutando. É o charme do Bob. E no pacto de hoje a gente tem uma entrevista que foi feita pela nossa querida colega Carol de Davi com o idealizador do blog Meio Desligado, Marcelo Santiago. Enfim, o blog é um blog de música independente que divulga bandas e tem uma proposta parecida com a gente aqui do programa. Então agora vocês vão ver a entrevista com a Carol, da Carol com esse cara. Roda aí, Molina. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer um blog sobre a cena alternativa musical aqui do Brasil. Eu comecei o blog no final de 2006, né, que eu criei o blog, eu estava estudando jornalismo na época, e eu lembro que foi durante uma aula de alguma coisa assim, tipo jornalismo online e tal, que eu estava achando a aula muito chata, inclusive, e eu estava pesquisando outros sites de tecnologia e tudo mais, e aí eu lembro de ler alguma coisa assim, falando sobre nichos e tudo mais, né, e eu pensei que a música independente brasileira era uma coisa que na época não tinha ninguém escrevendo sobre isso e era uma coisa que eu gostava bastante. Eu já tinha um blog na época, mas era um blog de cultura pop, assim, né? Falava mais de música internacional. Uhum. E aí eu achei que uma contribuição mais relevante que eu podia dar era falar do que as pessoas não estavam falando e estava acontecendo, assim, estava crescendo muito, né? E faltava espaço para essas bandas, para as pessoas envolvidas nessa cena. Tá bem, e além de tu anunciar e dar dicas sobre bandas e músicas, né, que a maioria dos bloggers faz, tu faz matérias, reportagens e crítica, e como que tu resolveu fazer o blog nesse formato, assim? Olha, ele foi... tem uma vantagem, assim, como o blog é feito só por mim, já rolaram vários colaboradores no blog, mas é essencialmente um blog meu, assim. Então, ele reflete muito do que eu estou pensando naquele momento, com o que eu estou trabalhando e tudo mais. Então, nesse processo de 2006 para cá, ele foi mudando, assim como eu fui mudando. E tem muito reflexo do meu trabalho. Assim, eu fui trabalhando cada vez mais com produção cultural. Foi um trabalho até que eu comecei por causa do blog, né? Começaram a me chamar para fazer umas coisas. E aí, eu, apesar de ser formado em jornalismo e design gráfico, eu trabalho só com produção cultural. E eu fui interessando mais nisso, de gestão cultural, do mercado, fui pesquisando mais sobre isso, fazendo trabalho de curadoria. Então, ultimamente, por exemplo, se você pegar de 2013 para cá, assim, eu já não faço tanto, assim, por exemplo, crítica de CD, assim. Eu tento pegar umas coisas, não faço matéria muito factual, assim. Você pode ler aquilo ali em diferentes épocas, né? Uhum. E notícia, por exemplo, é uma coisa que eu decidi não fazer há muito tempo. Eu acho que em 2012, assim, eu já parei de fazer notícia. A agenda também eu não faço, porque é uma coisa que me incomoda muito. Até no jornalismo diário, que ele é tudo muito focado em agenda, sabe? Falando que tal vai tocar aqui amanhã. Sim. Então eu falo desse showzinho e pronto. Uma época eu até tirei as datas do blog. Você lia tudo e não tinha a data que aquilo foi publicado. Porque eu queria que fosse uma coisa assim, que a pessoa pudesse acessar em qualquer momento e que aquilo fizesse sentido. Entendi. E, assim, pra ti, qual o reconhecimento que tu considera o mais importante pro blog, né? Um produto que tu criou e que tu alimenta? Reconhecimento? É. um prêmio ou participar de algum grupo? Sim. Não tem um específico, assim, mas tem umas coisas muito legais que aconteceram com o blog e que é o tipo de coisa que estimula, assim, né, a continuar, porque é aquela coisa que demanda tempo, que não dá um retorno financeiro direto, mas, por exemplo, quando o Yahoo selecionou o blog como um dos 100 blogs mais relevantes em língua portuguesa, foi uma coisa muito legal ter entrado nessa seleção. Eu acho que foi em 2012 ou 2013 que um outro site colocou o Meio Desligado como um dos 10 melhores sites de música. Ele foi selecionado um dos 10 blogs mais influentes na área musical aqui no Brasil. Eu achei isso muito legal. E tem também os trabalhos de acadêmicos, né, os trabalhos de faculdade que acontecem, que pegam o blog como objeto, assim, que eu acho uma coisa muito bacana, porque eu acho muito importante isso e gratificante saber que tem gente estudando isso que você fala, sabe? Sim. E o Meio Desligado também faz parte do Music Alliance Pact, né? Ele é o representante do Brasil. E dia 15 tu mandou música pra lá, pra essa coletânea? Mandei e eu até esqueci de publicar, né? Era ontem. Pois é, eu queria que tu falasse pra gente qual que tu mandou, na real. É, eu esqueci, então, teve uma coisa. Em janeiro e fevereiro eu não mandei nada. Eu nunca tinha ficado assim sem mandar. Uma vez, na verdade, só que eu tinha ficado sem mandar. Mas janeiro e fevereiro, como eu fiquei viajando e tal, eu me abstive, assim. Agora, esse mês eu mandei uma música de uma cantora recifense, que é a Izar. Ela lançou um disco novo. Eu não me lembro agora o nome do disco dela. Mas eu achei muito legal, assim, porque vai muito... É um som muito distante dessas cantoras paulistas, nova MPB, assim, sabe? E eu achei interessante dar essa exposição pra ela lá nesses blogs gringos. Bah, que massa. E qual é a importância da cena alternativa, né, underground, pra ti? Olha, eu acho que uma importante crucial é... Uma importante crucial? uma importância que tem, assim, relevante, é de ser um espaço maior de experimentação, né? Essa cena, ela permite mais liberdade, não só para os artistas, mas para outras pessoas que estão envolvidas na cena também, com produtores, né? Se você está trabalhando com música alternativa, música underground, você pode arriscar mais, até nos eventos que são produzidos, né? Você pode escolher lugares diferentes, pode para lugar comum, assim. Então, esse espaço de experimentação, eu acho que é a coisa mais legal e que abre mais também, tipo, você não tem que ficar limitado a um gênero específico, né? Os artistas dessa cena, eles têm uma liberdade maior de misturar, sem se preocupar tanto com o retorno que isso vai dar ou não, né? Eles estão ali para experimentar e se virar e der algum lucro, ótimo, mas não é o objetivo principal, porque todo mundo sabe que é muito difícil ganhar grana nessa cena, então eles estão primeiramente focados na criação artística, né? Sim. E tu trabalhou na Secretaria da Cultura, né, de Minas Gerais, e é ligado a outros projetos, assim, de incentivo à cultura. Qual uma lei que tu acha importante, assim, ou quais podem vir a ser implementadas que realmente legitimam a cultura artística, musical, de cada região, assim, ou nacionalmente? Eu acho que as leis de incentivos municipais, estaduais, federal, são um incentivo muito importante, mas da forma que elas funcionam atualmente, elas têm um ponto negativo, que é assim, o mercado define quais projetos vão ser realizados, né? Porque apesar do governo determinar quais projetos foram aprovados e são aptos a captar, quem vai botar a grana, no final das contas, é a empresa. Né? A empresa quer a visibilidade, ela quer fazer o marketing cultural dela com isenção de imposto. Então, acaba que elas ficam pegando os projetos dos artistas que já são famosos e não dá espaço mesmo para aquelas produções culturais que realmente precisam de um incentivo fiscal, né? Então, essa reformulação da lei Rouanet, que vai deixar parte da verba com o governo, para o governo criar as comissões e definir para onde que esse dinheiro vai, eu acho que isso é muito válido. Igual em Minas, a gente tem também, além da lei, a gente tem um fundo, né? Então, o fundo é uma comissão especial de analistas, especialistas, que analisa aquele projeto que foram enviados e eles definem para onde que o governo já vai botar essa grana. E aí, sim, eles colocam um projeto que tem uma dificuldade maior de captar e que eles sentem uma importância, eles têm uma relevância cultural. A maioria deles tem uma relação com manifestações folclóricas no interior, que é outra coisa também que no formato atual da lei, quando você tem que ir atrás da empresa para captar, quem mora nas regiões assim, menos habitadas, né? O pessoal do norte, do centro-oeste, você pode ver pela lei Rouanet que é onde tem menos projeto patrocinado, está tudo concentrado no sudeste, claro, que é onde estão as maiores empresas, elas querem aparecer mais para esse público, e quem está no norte não consegue verba, sabe? Então, é um mecanismo muito importante, mas que ele tem que mudar para dar mais visibilidade para essa cultura mais alternativa assim, que está sendo produzida. E também no Meio Desligado tu tem uma característica própria já de falar, assim, teus textos. E agora eu li que tu tá com um perfil no Instagram, né? O Indica Música, que é um perfil no Instagram que tu dá sugestões de músicas. Como é que tu teve a ideia de usar o Instagram pra isso, assim, trazer esse novo formato? Então, no ano passado eu percebi que eu tava usando o meu perfil no Instagram lá, arroba Meio Desligado, para mandar os discos que eu estava ouvindo. E aí, quando eu vi que isso estava virando uma coisa constante, eu pensei, eu falei, pô, eu tô cada vez mais fazendo isso e fica meio que misturado aqui. Depois eu quero lembrar o que eu estava ouvindo daqui a um mês antes e eu não vou achar, até porque está aqui misturado no meu próprio perfil. E aí eu pensei, ah, por que não criar, né, um perfil específico para isso, até porque assim como eu fico ouvindo só música no celular, eu até escrevi lá que são as músicas que eu escuto no caminho pro trabalho, né? Enquanto eu vou e volto a pé, eu tô ouvindo no celular, então eu já posso parar e escrever nele mesmo e publicar para que alguém leia também nessa própria plataforma. Eu achei que era um experimento assim, de linguagem até, e é o tipo de coisa que é, tipo, me instiga a fazer, né? Porque aí tem uma linguagem diferente, né? De usar hashtag, as limitações da própria plataforma, e isso te faz pensar mais, você tem que ser um pouco mais sucinto, né? Não pode ser tão extenso. E eu achei interessante, eu não quis que fizesse, que fosse uma coisa só minha até, então eu chamei essa amiga minha, a Flora, que ela por enquanto escreve muito pouco, ela mandou só 3 textos lá, mas é porque ela acabou de mudar para São Paulo e tá meio com dificuldade, assim, muito trabalho. Tá bom. Mas eu tô gostando, tá tendo um retorno legal. A gente começou em novembro, mas bem devagar. E agora, esse ano que eu tô publicando mais, eu tô tentando colocar, minha meta é de colocar 2 discos por semana. Ainda não tô dentro dessa meta, mas já tem cerca de 20 discos lá que a gente mandou e já tem quase 300 seguidores. Então eu acho que um retorno bom. Voltamos aí do nosso pacto, então, que eu acho que deu algum probleminha aí, não sei direito o que rolou. Na verdade, ninguém tá entendendo pra passar pra vocês. Mas a gente agradece aí a participação do Marcelo Santiago, idealizador do blog Meio Desligado. E eu tava até olhando aqui o blog dele, que eu até então não tinha tido contato, e ele escreve de uma maneira bem massa, assim, tipo, ah, o conhecimento acadêmico, e ele faz umas zoeiras, assim, tipo, aqui ele tá linkando o porquê que os índios e os E os sertanejos usam xadrez no Instagram. E daí, entre parênteses, sério. E aí ele tem um texto que ele desenvolve essa ideia, assim. É uma então parece bem dele, né? Isso, mas parece ser bem interessante, bem interessante, assim. Legal a origem que ele falou ali, né? Que ele tava numa aula de jornalismo digital, vendo alguns blogs, e aí ele começou a se interessar mais pelo assunto, ele já tinha o blog. No fim, começou a pesquisar e, no fim, surgiu o blog meio desligado. Uhum. Começou a surgir ideias, né? Pra alimentar esse blog, como diz a Carol. E o que é legal, porque ele dá bastante visibilidade a bandas independentes, né? Isso é uma coisa muito interessante que a internet proporcionou e que tu tem blogs como o dele que dão esse espaço que é muito legal para as bandas, sabe? Porque senão tu não vai ter um reconhecimento ou sequer um conhecimento de algumas bandas que são boas, que são legais, em função da cena de hoje em dia, né? A cena musical que mudou muito, desde o molde da indústria fonográfica que tu tinha com o lançamento de EPs, com o lançamento de CDs e tudo mais, pra quando tu tem a internet, onde o Molina sempre bate nessa tecla que a demo hoje em dia já não é mais uma demo, e sim um som largado na internet, em algum blog, em algum site de compartilhamento, tipo um Groove Shark, coisa assim. Claro, claro. Tu não tem a demo como demo física. Mas o nome demo parece Exato. Que ficou simbolizado por um trabalho independente. É, não é um formato, né? É um jeito de tu lançar agora o teu som, né? É uma mudança de significado mesmo, né? Tu não tem mais o formato, mas a ideia... É, mudou a plataforma, mas vai... É que nem quando a gente chama pelas marcas das coisas, né? Uhum. Vai ser eternamente vai demo. Vai ser eternamente isso. Mesmo não existindo mais a demo. E dá pra ver, assim, que o Marcelo Santiago leva... Não que os outros blogs não levem a sério, assim, mas ele escreve artigos sobre as temáticas que vai no blog dele, assim. Tem uma até ali, transposições midiáticas a partir da comunicação dos Trapalhões. Até eu fiquei curiosa de ler esse artigo dele. E ele, né, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Interessante. Então tá, muito legal conhecer e gostei bastante do blog dele. E dando sequência ao nosso programa, agora a gente vai chamar o Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a Mão Direita. Então, no Mão Direita de hoje, a diquinha da semana, diremos assim, aqui dada no programa, é uma banda que eu comecei a acompanhar, não sei nem como é que... Não lembro como é que eu conheci ela, acho que foi pesquisando em vídeos no YouTube, assim, algumas bandas, e vai aparecendo gêneros relacionados, e eu acabei ouvindo um som, acabei gostando e acompanhando um pouco o trabalho da banda. É uma banda peruana chamada Emergency Blanket. É uma banda que foi formada oficialmente em 2004, porque ela vem... Os cinco amigos se reuniram... Parece que em 98, assim, começaram com projetos, mas em 2004 ela toma a forma e com o nome de Emergency Blanket, que é como ela tá até hoje. Ela tem influências de rock clássico, de hard rock clássico, também consegue dar uma reconhecida em alguns sons, algumas levadas bem características de sons dos anos 90, só que eu acho muito interessante essa mistura deles, porque eles vão mostrar... toda a influência que eles têm, só que eles acabam conseguindo fazer um som que eu acho bem único, que eu acho bem deles, sabe? Tem letras que misturam, composições que misturam letras em inglês e em espanhol, que fica bem legal, e mostrando toda a pegada e o sonzinho deles, sabe? Até porque o espanhol fica muito bem, né, nas letras. Fica eu gosto muito, ele é muito, muito fluido, bonito. Sabe? O inglês e o espanhol são línguas bem mais fluidas que o português, eu diria assim. Então ela fica, parece que a sonoridade fica melhor. E espanhol cantado fica muito bonito, bonito, né? É bonito, é bonito. Eles em 2008 eles participaram do Festival Claro, que é um dos eventos mais importantes do Peru. Diversas, milhares de bandas participam. E eles ganharam na categoria Rock e Pop com a música La Conexión. Em 2010 eles ganharam o prêmio People Music Awards em Londres e tocaram assim com isso em 3 países e 9 cidades europeias no total. Eles também, tava olhando aqui agora, eles abriram pro Faith No More. Abriram pro Creed, abriram pro Soundgarden agora, foi que dia, deixa eu ver certinho o dia, foi em março, dia 27 de março eles abriram pro Soundgarden. A grungeira ressurgindo. Uhum, eles estão, eles abriram pra Rosemish em 2010 também, eles estão bem legais ali na cena do Peru, sabe? E também, massa. Não só no Peru, mas eles também foram pra, pra Europa tocar, eles venceram aquele festival, né? E o que eu achei genial foi que o Tony Platt, que foi produtor, produtor executivo, engenheiro, um engenheiro de áudio europeu famoso, ele trabalhou com o Led, trabalhou com o Paul McCartney, trabalhou com o The Who, trabalhou com os Stones, ele elogiou o trabalho dos guris, ele ficou impressionado com a performance e com as composições, sabe? Disse assim que ele trabalharia muito de boa com os caras. Olha que massa! Um cara que trabalhou com o Zeppelin, que trabalhou com o Who, sabe? Um cara que tem bagagem. Tu vê, né? Fala isso pra uma banda... Fala isso pra minha banda, eu me mijo. Bah, uma banda que tá teoricamente nova, né? Os caras começaram em 2004. Poxa. É genial. E eu tava dando uma escutada no som antes do programa, assim, e é muito tu esses sons, assim. É, eu bem acho na que, cara, né? É, eu acho que quem ouve o programa, assim, diz assim, pensa assim, ó, ah, semana que vem vai apresentar tal e tal pessoa. Vai ter mais ou menos isso vai, no vai programa. Vai ter aquele dedinho pra, podre, né? Vai é, ter, já, vai, já dá pra meio demarcar, assim, o gosto de cada um. Ah, assim, eu sou desses, né? Dessa sou rock, desses. Hard rock ali, foi onde eu comecei a me criar e onde eu vou me criando até hoje. Não, não vou fugir muito disso. Só que o interessante desses caras é que eles são bem acessíveis também. Eu falei com eles pelo Facebook, pela página deles, Emergency Blanket, só procurar lá. E aí eu falei que eu ia tocar um som deles aqui, os caras foram muito acessíveis, perguntaram se eu precisaria de alguma ajuda, de algum material a mais, alguma entrevista, possivelmente, sim, pro futuro. Foram os caras bem tranquilos, sabe? Muito claro. Massa a receptividade que eles têm. Tipo, sim. O cara aqui do Brasil, eles lá do Peru, sabe? Mas o meu portunhol... fraco, sabe? Aquele portunhol que dá pra dar uma tapeada por ser língua latina, mas que deu, houve uma comunicação legal, sabe? Houve uma, legal, uma troca de ideia bem não, legal com e os caras. Eles ainda perguntaram, né, se precisa de ajuda, né, e tudo mais, tu vê? Sim, é os bem interessante. Meio humildes, assim. A banda é formada pelo... Esse é o massa de fazer o Santa Demo. Esse é o legal de fazer o Santa Demo. Tu vai, tem contato com as bandas, sabe? Os caras são legais contigo. Isso é genial. A banda é formada por Paco Holguin no vocal, Lufo Armstar no baixo, Gino Solano, que substituiu Miguel Gestal na guitarra solo, Miguel Gestal era o antigo guitarrista, e Jaime Ortega na guitarra rítmica e Jeremy Castillo na bateria. Eles têm sempre três... tem um Castillo. Sempre né? tem Castillo. Um espanhol, sabe? É, isso é genial, muito é muito clássico. Bonito. É muito bonito. Uhum. Eles têm três trabalhos lançados, que é o EP What Is The Emergency Blanket, de 2005, o LP Combi Mais Nation, enfim, de 2008, foi mixado por German Villacorta, que já trabalhou com Ozzy Osbourne, por exemplo, e o LP Absenta, que foi o último trabalho lançado deles em 2012. E os sons que tu separou aí são os mais atuais? São Survivors, é desse Absenta, Die Alone, eu acho que é do Combination, e Picture of a Dream também, se eu não tô enganado, ah, posso estar tá enganado. Assim, eu peguei desses últimos. De uhum. Massa. Então, como eu já falei agora, mas pra situar melhor, a gente vai ouvir Survivors, Die Alone e Picture of a Dream, da Emergency Blanket. Então, toca aí, Molina. Keeping me the rush. Now you're stopping, but still can I open your mouth? Sigue a donde voy. Isso é chato pra caralho, do trampo pra casa e de casa pro trabalho, o metrô tava lotado, isso é chato pra caralho. Vamos gravar aí? Vamos lá. Então vocês acabaram de ouvir Picture of a Dream, Die Alone e Survivors, com a correção de pronúncia do Emergency Blanket. E agora aqui na mesa com a gente está o nosso querido editor Leonardo, para o nosso quadrinho de lado B. O que vai falar sobre isso hoje, Léo? Bom, no nosso quadrinho de lado B, relembrando um disco de 1977, que foi lançado em março de 87, foi a Purple Tape. O primeiro EP, considerado quase que como o primeiro EP dos Pixies. É. Já como eles lançaram... Com vibrações. Como eles lançaram um disco bosta, um disco de merda, o último disco deles, acho que não fez... Não ouvi. Fez bem, fez muita justiça, pelo menos a gente relembrar um pouquinho do que os Pixies fizeram de bom. Porque o Black Francis tá muito louco nessa época. Então... Para esse lado B a gente pegou a Purple Tape, que foi a primeira gravação mesmo registrada dos Pixies. Eles fizeram músicas que foram incluídas no primeiro EP oficial deles, o Common Pilgrim, e também umas musiquinhas a mais que entraram, que são parte dessa Purple Tape. Então a Purple Tape, ela é composta também pela música mais famosa deles, que é Here Comes Your Man, e outras músicas que são do primeiro disco, do primeiro LP, que é o Surfer Rosa, e também de algumas músicas inéditas, e do Common Pilgrim. Então, para a gente tocar primeiro essa, a Purple Tape, primeiro nós vamos tocar Rock My Soul, que é do Pixies. Depois a gente vai em seguida com mais três sons deles. Então, toca aí, Molina. I got a broken face. Mama says, boy, how'd you children all dressed up in black. Everything was fine down here, what you call it, yeah, call it what you will, yeah. We're down in this subculture. Her warm white belly in the life I live had seen nothing finer. She shakes and she moves me or something. She's like jelly roll, like sculpture. I was wearing eyeliner, she was wearing eyeliner. It was so good down here, saving for my scrapbook here. We're down, down, down in this subculture. We're having fun. We're having fun. We're having fun. We're having fun. Now we live on the sea and relax and ride the tack. Drug running on this Panamanian schooner. She walks the deck in a black dress and me, I dress up in black. And we listen to the sea and look at the sky in a poetic kind of way. Like what you call it when you look at the sky in a poetic kind of way. You know when you wrote for Luna. In heaven, everything is fine. Então vocês ouviram In Heaven, Break My Body, Subculture, Broken Face e a primeira Rock My Soul, todas vindas do Purple Tape, da primeira gravação da banda Pixies. Bom, como vocês sabem, a Pixies, os Pixies, eles voltaram pro Lollapalooza, também mais um caso pra gente relembrar essa tape, e que o baterista, ele tinha falado que eles estavam na melhor, eles se acham uma banda melhor do que eles agora antes eram. Não entendo o porquê disso, porque eu acho que realmente quem tinha a alma do Pixies era a baixista, a Kim Deal. Pois é. E antes eles contrataram uma baixista, a Kim Shattuck, que não durou tanto assim. Pior, ela foi demitida injustamente pelo líder do Pixies, o Francis Black. Como é que é o nome dela? Kim Shattuck. Kim Shattuck, né? Que ela foi. Oh, eu sabia. Eu sabia. Quando tu perguntou. Não, quando ela perguntou, eu sabia. É o problema. Quando ela perguntou, pensou, eu sabia que. Tu pensou, não, ela não vai não, fazer. Não, eu pensei, estamos aqui no horário da rádio aqui, né? Ao vivo, né? Ela vai falar isso depois. Foi sim. O que já não deve ter de português brasileiro que já deve ter feito essa piada. É, né? Que horror. Gente. Mas enfim, cara. Mas é que é pronta, né? Pronto, sim. É só chutar. Aí os Pixies voltaram pra fazer esse show. Não sei como é que foi o show do Lollapalooza. Isso não posso dizer com certeza como é que foi, mas... Eu não posso dizer também, eu sei que eles iam tocar no Coachella aquele, mas eu também esqueci de acompanhar. Mas com uma volta do Lollapalooza, com um disco que foi segmentado, né? Eles lançaram 4 EPs de 3 músicas e depois juntaram tudo pra fazer um disco. Por que será que eles fizeram isso, assim, só pra querer vender os EPs e depois querer vender o disco? Foi uma jogada diferente da banda pra mudar um pouco o modo de comercializar o som, sei lá. Porque eles estão voltando de um tempo que eles ficaram meio parados, mais ou menos. Sim. Isso, né? Então, é. E geralmente a galera volta e volta meio excêntrica, assim, né? É. Nossa nova fase. Comercializando coisa meio diferente. Ah, não, mas agora nós vamos fazer umas experimentações, não sei o quê. E começa a dar umas viajadas bem loucas. Assim. Tipo, o Smash. Nós já temos o dinheiro aqui. Ah, parece que já venceu agora, o prazo de validade. Agora vamos virar excêntrico. Agora que nós estamos ricos, nós vamos virar excêntrico. Porque se nós fôssemos pobres, nós ia ser fiasquento mesmo. Falando em excentricidade, assim, na música, acho que uma coisa mais excêntrica que eu já vi, assim, é que a banda Nine Inch Nails, o que eles pediram, eles pedem, assim, de exigências pra tocarem? Eles pedem amido de milho, só. Olha, que galera humilde. Isso de excentricidade de banda tem viagem pra todo direito, tá ligado? Tu vê, tipo, Guns até hoje é uma banda excêntrica. Totalmente fora, né? O nome dela, os conceitos de normalidade. Sim. Do cara, pelo menos pedindo não um pau. É 180 toalhas brancas, não sei o quê, né? Rosas cortadas até 10 centímetros do cabo, sem espinhos, 5 pra cada integrante, uns troços assim, tá ligado? Não faz sentido nenhum, mas beleza. Tipo, comida até eu entendo, até porque eu também sou um glutão da minha parte, mas, cara... Ah, eu só ia pedir umas comidas muito loucas. Assim. Seis sacos de 1 quilo de amido pra um show. O que será? Diz eles que é pra passarem no corpo deles. Ah, sim. Só que também não entendo se isso vai influenciar muito no... Isso é uma coisa no blog esses dias, até sobre Nine Inch Nails e por que às vezes tem gente que ama tanto e odeia tanto e essas fases... de experimentação eletrônicas, assim, que eles têm, assim. Eu não conheço muito a fundo pra emitir a minha opinião, assim, mas é uma boa banda, uma boa banda. Sim. Não, mas legal. Olha, mas uma pergunta que eu queria te fazer agora. Por que tu achou tão horrível o álbum da Pixies, o novo? Porque, seguinte... Porque eu vi que teu comentário foi bem crítico e direto, sabe? Foi bem enfático. Ah, achei isso aí, pronto, tá ligado? Mas por quê? Meio away. É. Cara, também é que eu tinha ouvido eles... O que eles são muito... O que eles eram nos anos 90, uma coisa bem mais pesada, assim, digamos assim, até mais grunge, coisa que o Kurt Cobain adorava e que dizia que era a melhor banda dele, se transformou em algo bem mais balada, algo bem mais indie, sabe? Uhum, bem uhum. mais... Bem mais maconha. Bem mais... eu fui crítico à banda. Não a vida, eu vou fazer. Não, eu estava apenas fazendo a referência. Mas é... Garanto que muita gente visualizou. Mas é verdade. O que se tornou assim, uma banda... Não digo assim pesada, assim, mas boa, agitada, acelerada, se transformou quase que num Interpol da vida. Ela perdeu a característica dela. Ah, não, mas se fosse o Interpol da vida, aí tu me desculpa, mas sim, o Interpol é muito bom. Não, o Interpol é muito bom para o Interpol. Nossa, mas... que susto que eu tomei agora, eu já não, ia sair porta fora. Eu adoro Interpol. Eu adoro Interpol, é uma das minhas bandas favoritas e também tem um vocalista bonito. Eu sendo homem, eu digo isso. Mas, não, por que não? Mas, sério, quando uma banda assim desvirtua completamente o que eles querem, a proposta que eles tinham, uhum. pra ser uma coisa totalmente diferente, assim, cara, mudou demais. Uhum. Isso não perdeu é... Perdeu a essência do... Mas é que talvez os caras mudem, né? Eu penso isso, tipo, a banda, ela muda com o tempo, sabe? Tanto que os caras, quando eles vão fazer carreira solo, se for comparar a carreira solo com a carreira de banda, é diferente porque eles, ao mesmo tempo que eles mudam, eles colocam aquilo que eles não podiam colocar antes. Talvez possa ser o caso. Eu não sou um grande fã de Pixies, sabe? Eu não conheço muito, então eu não posso opinar. Mas isso é uma coisa que acontece muito no mundo musical mesmo, sabe? Caras que já são grandes e fazem um trabalho diferente. É que solo, por exemplo, eu tenha sido mais ferrenho nessa crítica, porque o Pixies não é o Pixies só, a unidade Pixies. Os quatro caras da banda. Uhum. Infelizmente é o Frank Black Francis. Porque ele, dizem não, ele tem uma personalidade mais egocêntrica, rígida com a banda, e tanto é que... Ah, sempre tem aquele que é o carro-chefe, né? É. Quase sempre, eu digo. Tanto é que todo mundo da banda ficou careca por causa dele. Sério? Sim. Não tava sabendo, esses caras tão excêntricos demais, então... O Francis Black é excêntrico em seu intrínseco. Ele tá achando espaço bem legal pra isso. Por isso que eu, por isso que eu fui um crítico tipo Pitchfork, que alfinetou bastante assim... Você tá achando que é coisa dele isso aí. Sim. Essa chinelagem é coisa dele. Sim. Com certeza. Desculpe os fãs de Pixies. Pode ser, certeza. Os fãs de Pixies também, que curtiram assim. Tá, é uma opinião minha. Tava ruim, mas aí... Tava ruim, mas... Se o Pixies é como o Pixies for, eles podem melhorar. Mas foi, porque não tá muito bom. É. Mas parece pior. Mas não, é isso. É isso. É, não sei, o meu irmão que sempre diz assim, com relação a fases da banda e mudar a proposta de som. Assim, mas é que tu tem que ver dessa que as bandas vão amadurecendo e elas vão evoluindo. Tá, eu não sei até que ponto vai se evoluindo também, eu não sei se vai do até que gosto ponto ele não vai um. Ele vai indo pra trás ao invés de ir pra frente, né? No pedido de evoluir com banda. Cara, uma evolução é boa numa banda, mas não aconteceu com o Pixies. Triste. Olha, se você gostou, se tem alguém que ouve o Santa Demo que gostou do novo disco do Pixies, nunca mais ouviu o Santa Demo. Muito obrigada. Podem mandar críticas, me xinguem. Podem falar que eu talvez seja o baldaço dos Pixies. Pode mandar. Mas é isso. E pra mandar, ou seja, pra entrar em contato com a gente, as redes sociais é twitter.com/santademo, o e-mail santademo800am@gmail.com, o nosso blog santademo.wordpress.com e pelo link do Facebook, facebook.com/santademo. Agora são 5 minutos para as 3 da tarde. Mande suas críticas, sugestões, se você tem banda, quer vir tocar no Santa Demo, quer ver o seu som rolando aqui nos 800 AM, é só entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito aí. A gente tá aqui pra isso. Então a gente vai ficando por aqui nessa tarde chuvosa de sábado de aleluia, estou certo com a data? Sim. Estou certo com a data amanhã. Páscoa, feliz Páscoa a todos aqui da mesa e aos ouvintes. Obrigada, Gui, pra ti também. Uma boa tarde aí pra todos os ouvintes e até a semana que vem. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Ah!

E finalizando o bloco, Los Panchos Mexicanos, com homenagem ao Peru, com essa música Viva el Perú y Sereno. Y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento. Y así te siento, tierra querida. Como guijarro que se despeña, ruedan mis coplas, sueños y heridas. Y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus vereñas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, se vacillano toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole copla a tu esperanza, tierra querida. Según. Vagan las sombras de mis abuelos. Y en el misterio de tus quebradas vagan las sombras de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras amanecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantar, tierra querida. buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Gracias, queridos chanchas. Callejas polvorientas, de acequias rumorosas, bullicio cierra puertas, menudo pie de mozas. Caricias del recuerdo del ayer, que el viento me regala al rezongar. Veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar. La flor de esta lima virreinal fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y garbo al caminar. Pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las seis en la lechera y a las siete en la tisanera tatay, a las ocho el bizcocho chumay, a las nueve el sanguito compay, a las diez los jazmines y muchachita no hueles ya. A las once la chicha catay, a las doce el sereno chumay, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. Voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las seis en la lechera y a las siete en la tisanera catay, a las ocho el bizcocho chumay, a las nueve el sanguito compay, a las diez los jazmines y muchachita no huelas ya. A las once la chicha catay, a las doce el sereno chumay, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. Universidade, 15 horas e 11 minutos. Você está ouvindo pela Rádio Universidade AM, Raízes da América, com Chico Sousa. Raízes da América é o nosso passeio musical pela cultura, pela música, né? Musical pela música latino-americana. Seus ritmos, seus compositores, intérpretes. E aqui nós vamos trazer, interpretado por Reinaldo Armas, nesse bloco, Reinaldo Armas, a música Laguna Virca, da Venezuela. Depois da Colômbia, né, já conhecida nossa aqui do programa, Milton já fez contato com ela, mandou material para nós, a Patti Burr, Hasta Quando. Depois o panamenho Rubem Blades, com a música Pedro Navaja. Thank you. quiero bañarme en tus aguas. Me está matando el calor, no importa que ya no tengas aquel rostro encantador. Una diadema de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro, lagunita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio, el caro y el barotal que había cerca del tapón. Son tantos años que han pasado como el viento, pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. Más, hasta cuándo, mi amor.